8, desta 4, mantém 4 mil. Vai manter 4 mil. Paulo, continue pro Serra Mais Filho, tráfico criando 2-1-1. Mano, a autorização é dada nessa frequência mesmo. Ok, então eu faço 3, tá com... O carro vai ser dando um visual com o animador, só pra confirmar. Ok, já foi coordenado com a Israel e dentro do instante irão aparecer no passo Serra Maquilo. Ok, pode parar ao lado do ADR e assinar no passo 3. Mantenha a posição e aguarde o sinalizador. Mantenha e solicite a autorização da Serra Brava para você, ao nível 3-2-0. Passo 3 com... Oi, por favor. Autorizado Belo Horizonte 380, decola 1-0 com curva direita, saída da Eole da Brice, intercepta Tutulu 1-6. O controle opera 1208, aciona... Vou ficar devendo apenas o transponder, se o transponder errado aqui. E com 13 sem o transponder, Serra mais que quilo. Chegou o final da autorização, vai desejar qualquer coisa que for. Autorizado Serra mais que quilo, Salvador BH, 380, decola 1-0 com curva direita. Saída da El, vem da Brisa. E aguardando o transporte do Serra Mais Filho. Correto, aguarde. Serra Mais Filho, 2-2. Juliette para remoto, 1-3. 4-3. 4-3. Reduz para 2-0-0, desce para 2019. 2-0-0, redução para 2019. Solo? Siga o solo, Maquilo. Transponder 5001. 5001, tá? Fracionamento 3 a bordo. É, fracionamento, faixa 3 com 8 a bordo. Serra Maquilo. Tento mantenha a presente pro limitado pelo localizador. Mantendo pro limitado pelo localizador, a gente 40. Trip 9950, chama Recife 260, alterno 288. 260-288, não, tá, 5-0. Passaria o 2226, chama a torre agora, 118-612. 118-612, até mais. Até mais. Salvador, passaria do 2226. Quem vai chamar para o táxi, tá prendendo a Trip 9942, prossegue o táxi na Via Alfa. E aguarda antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette. 9942. Boa noite, vai descer na Mari 2010-2019. Ou no 84. 2019, descendo 2000 pés na Mari, voo 1-884. Obrigado. 3858, completa o ILS, chama a torre agora 118-95. Senhor. 18. 18-95. 18-95, boa noite. Ok. Salvador Passarela 2226, chamou 118-612 e não respondem. Ok, agora 118-95. 118-95-22-26. 18-95, positivo. Confia a matrícula, é o trip 9942, afirmativo, Juliette para o 01. O trip 9959, por gentileza, poderia confirmar a saída prevista para Fortaleza, por gentileza? Se eu prosseguir pela Otazulu 19, será Momo Frutti. Salvador, Pia 3197, muito boa noite. Passa 1700 pés, perfil da Dael, com referência para voar Dael. 3197, sobe 380, vigilante. vigilância, quanto civil coordenar Dael, por gentileza? Autorizado, Dael. Dael, 317. Temos aprovado 190, copia? Copia, copia. Autorizado, Aracaju 90, Golfo 677, decola da 10, curva esquerda. Fucacaju é a saída. Controle opera 1208, cena 5046, proteja. Da 30 e quando eu trouxe também para o feedback acionamento, confirmando a posição. Gate 3 do pátio principal? Ok, na área remota, sim. Controle Salvador, boa noite, WebJet 672-37. Boa noite, 28 para 3.000 pés, 2019. Mantenha a chegada. Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Deu. Papa Romeu, Serra Mestre Kilo, 8 a bordo, Pátio 3 para o Pátio. Autonomia? Caminho de 4 horas, até na confusão. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa até o ponto Fera da 10, condução na torre 1986, atentando ao ingresso do da aeronave da Passaredo no pátio. Desloco Passaredo no pátio via Índia, via Pátio, Índia e ponto Fera 10, condução na torre 2986. Salvador, da 3006, para o táxi 128 a bordo, treinando Galeão com 04 do Moda de Autonomia. Copiado, só 3603. Irá da passagem da aeronave que está saindo já do pátio 3 e após sair como número 2. Via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto Fera da 10. Por então, chama a torre em 10895. Ok, vai dar passagem ao número 2, na sequência, via pátio principal, Índia Alfa. Pode esperar da 10, torre em 10895, já 3603. Sierra Mike Kilo, apenas para confirmar a frequência da torre, 10895. 1895, já está vendo. Irá aguardar, coordenem com a equipe após a passagem do R2, está autorizado no 03. Salvador, Altan, 3858, Leirosa. 3858, prossegue táxi via Alfa e aguardando a Juliette. Via Alfa e mantenha sua Juliette. 197, chama Recife 251, alterna no 3325. Muito obrigado, 3197 Recife 251, 3325. Alô, boa noite, 1-4-0-7-0, livrou nosso espetáculo. 4070, muito boa noite, aqui Alfa e aguardando para Juliette. Alfa, aguardando para ingresso da Juliette, 4070. Oh, boa noite, eu tá 3662, mantendo 170 ciente da Sierra. Boa noite, 62, desce para 4000 pés, 1019. 4000 pés, com 1019, tá 3662. Boa noite, Papa Romeu, Serra Mike Kilo, decolou. Boa, Serra Mike Kilo, sobe 380, sai do da Elvis Lange. 380 da Elvis Lange, Mike Kilo. Boa noite, 083, clear descent to 2000 feet, 7-7-1-0-1-9, a bomb arrival. De cópia para Guarulhos, prepare a Dael, Leda Brick. Muito obrigado. Via Índia Alfa, até o Ponto Pera, Torre 1895, bom voo, Brick 994. 4070 das 12 Juliette para 08. Juliette para 08, 4070. Bono 885, copia. Copia 885. Autorizado Guarulhos nível 360, decola 10 direita, Dael, Leda Brise, intercepta pelo Zulu no meio após falta do plano. Controle e opera 1208, opciona 5037, cortejo. Correto, gol, condução do seu pushback, acionamento do 09. Vai chamar a bomba, 285, obrigado. Cruzando 1500. A saída da EL 3603, sobe 340. 3603, é possível da EL da presente? Negativo, mantém o perfil da saída. Mantém. Delta Papá, informe o pátio. Copiado, autorizado, Salvador Valença, 1000 pés, decola 17 direita, corredor a pé, controle e opera 1208, opciona 01134, cortejo. 8895 Bombo. Mike Kilo, cruzando o nível 170, 170, chama agora Recife 251, alterna 13325, serra Mike Kilo. 251, 3325, obrigado, controle. Boa noite, Mike Kilo. Boa. Passando o Donovan 1884. 84, chama a torre agora 118, 95. 295, obrigado, boa noite. Boa noite, WebJet 6728, 2010, 619, autorizado, aliás. 2003, autorizado DNS, chamará estabilizando. 4-3 Salvador, boa noite, trip 9945, cruzando 1400 pés. Boa noite, sobe 340, Cedar Boa, transição, leva vigilância 9945. Sobe 340, 9945. Controle, autoriza o 9945 RPS, vá à posição Elefa. Elefa autorizado, 9945. Autorizado, Elefa, 9945. Autorizado 390, Bianca de Lula 9, decola 10 com curva à esquerda. Saída Momo, transição Proxy. Controle, opera 1208, aciona 5051, proteja. Autorizado 390, comanda 190, curva esquerda, saída Momo, Franco Toti, chama controle em 208, loca 5501, no Cotejão 9959. Correto, posição de também posicionamento, qual que é a posição? Posição de número 2. Copia. Paulo, gol 1884, boa noite, ministro. Boa noite, isso aí via Alfa e aguarda antes da SGS. Via Alfa antes da SGS, vamos em 884. Repórter do Salvador, Índia, Delta Papá. Delta Papá, repórter no farol da barra, Papá. Agora. Estabilizou o web 6728. Salvador, 6728. 6728, chama a torre 118-95. 1895, boa noite. Boa noite, o trip 994, número passando 210 para 150. 941, autorizado a voar posição ITAP, desce até 50. ITAP, desce até 50. Para Goiânia. Estabilizado, tá 3662. 662, chama a torre agora 118-6. 18-63-662, obrigado. Europa 083, clear the ILS, report established. Clear ILS, so I'm clear, we're about established, Europa 083. Rodou, muito boa noite, Altan 3662, estabilizado, na embaixada travada, pista 10. Chama 118 mais 5. 295. Goiânia 380, via Petulo 17, após rota do plano, decola 10 direita, saída Arbor Elefa, o controle opera 1208, acera 5057, aguarde para o cotejamento. Golo 884, via Juliette, para a área remota 12. Acesso ativado, remota 12, 884. Trip 9943, prossegue então com o cotejamento. Autorizado, Goiânia, 1220, prossegue com o cotejamento. Quando pronto, então, estamos para o pushback acionamento, confirma a posição. Trip 9945, chama Recife, ano 260, alterno 288. 260, alterno 288, o 3944. Juliette, web 628. Salvador, boa noite, 85, Porta 9, Quebec, assinado. Aguarde a passagem do banheiro da companhia, assim que o mês passar a retaguarda, tem nível que estiver aqui no 9, sanitário. Posso passar de banho e retaguarda, prezado, boa noite, assim que mandar. Coordenação local, mil pés, enviada do papai. 941, 2000 pés, 2019. 2000 com 2019. Altar 3662, Librando. Altar 3662, uma boa noite, Librando, apreciando a lua maravilhosa, prossegue na alta e aguarda antes da Juliette. Apreciando desde a descida, via alta vai manter na Juliette, tá? 3662, uma boa noite. 319, o canal 6310, pode voltar, porque... Itap autorizado, 6310. Ah, muito obrigado. Tower, okay, contact now tower, 118 to the small 95. 1895, Europa 083. Salvador, eu vou no 185 para o táxi, POB 1972, 4 horas de autonomia, Galeão condenado.